Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 9 de fevereiro de 2019. Obrigado por estarem cá. Vou arrancar assim um primeiro segmento, porque o tempo anda muito escasso, com assim clipes de mandar fora, porque obrigado a quem viu o vídeo do sindicato, mas como passei a semana passada a editar, agora temos tipo aqui duas semanas de notícias que eu ainda nem sequer compilei-as todas, mas vamos aos bocadinhos. Hoje, teoricamente, também abre a tasca do Humberto, super ansioso por ir lá dar um olá aos companheiros e vamos arrancar, vamos mandar assim os clipes fora. Isto é assim um bocado para começar num tom um bocado cómico, porque realmente, vista a realidade nacional, isto, a corrupção tem estado ao máximo. Eu não sei, é porcaria do... Se eu tivesse esperado tipo mais 2 ou 3 dias para gravar o vídeo do sindicato, mais fotos impecáveis tinha, como a selfie do nosso presidente. Mas o que é que o homem anda a fazer? Mas, Jesus, e depois é só escândalos de corrupção, atrás de escândalos de corrupção, toda a gente a sair... Quer dizer, o Mourinho, quando também vai ao tribunal como o Ronaldo, dá assim de repente, já está, e depois é só clássicos, e sempre a mesma merda, e tipo, o árbitro isto e aquilo, e ele disse, e eu disse, e porra, estamos a ser roubados. Constantemente, diariamente, epá, até mete-me nojo. E depois é aqueles casos sangrentos, tipo, como aconteceu com o assassinato da criança, e depois as pessoas levam isso muito a peito, porque não é que seja para levar a peito, mas não é novidade. Eu pergunto-me é, porque raio é que os mídia, claro que é chocante, e quando é chocante é audiência, e quando é audiência causa uma transformação na opinião pública, que depois passa para a classe política, que simplesmente se a porcaria da justiça funcionasse, não tivesse mãos atadas em relação às minorias e estas leis de cumbaiá para toda a gente, porque toda a gente tem uma razão pelo qual cometem estes crimes da merda, acaba por ser, afinal, porra, não é que a justiça não esteja no sítio. A aplicação é que está difícil por causa deste movimento politicamente correto, e agora as leis até ficam difusas com tudo o que o Tribunal Europeu possa considerar em relação aos direitos da humanidade. A única coisa que uma pessoa não tem como direito humano é ser português, caramba. É sempre alancar com esta merda toda. Tudo. Realmente, um gajo até tem que se pôr no ponto de vista de um migrante. Para que assumir a responsabilidade fiscal quando simplesmente podes estar do lado onde aproveitas o benefício? Que horror! Isto não é nenhuma construção com futuro. Mas enfim, é cada vez mais revoltante ver o telejornal, e o mais interessante é que cada vez menos, dão tempo de notícias, algo que não seja futebol, em relação a estas notícias que são cada vez mais chocantes. É a greve dos enfermeiros, é tudo e mais alguma coisa. Epá, isto está rápido. Está a acontecer muito, muito, muito rápido. Lá vai a CP comprar locomotivas super antigas com motores a cair, lá vai... Mas somos o ferro velho dos outros em relação à infraestrutura, que depois, claro, que a administração vai-se autocongratular, apesar de até estarem na lista de empréstimos tipo a fundo perdido e sociabilizados para o nosso bolso da CP para a Caixa Geral. Isto é um show! Esta gente pertence ao sindicato. Quase que é uma piada à porcaria do sindicato, porque assim é mais fácil até de falar. Mas enfim... E então era um bocado isso que eu ia dedicar a este primeiro segmento. Parvoíce a nível mundial, toda a mesma merda, todas as coisas do costume. Por exemplo, eu quero ver se faço um segmento sobre a Venezuela, mas um pouco mais tarde. Mas basicamente também está aqui mais ou menos uma admissão. Assim, para começar com estupidez, com um assistente de deputado do FBI, deputy, pronto, é a tradução, revoltado com o mecanismo que os serviços secretos de inteligência e o FBI, é tipo, é o MI5 e o SEA, o MI6, internacional, nacional, mas desde o Patriot Act que as linhas já estão difundidas, o modus operandi desta palhaçada que nós continuamos sempre a viver em todo o lado, porque todos os serviços de inteligência operam desta maneira. Vejam só a revolta, tipo, trazida através de um contexto completamente diferente, em que a verdade vem ao de cima um pouco. And I think we can expect more of this because, quite honestly, The electorate in some places is putting more and more progressives and self-described socialists in positions. And ironically, years ago when I first got into the FBI, one of the missions of the FBI in its counterintelligence efforts was to try and keep these people out of government. Why? Because we would end up with massive dysfunction and massive disinformation and massive misinformation. And it seems to me that's where we're at today. Ah, a sério? E isto é o FBI, que opera só a nível nacional, a tentar correr com os socialistas que agora imperam na sua vontade a nível mundial. Daí também o que está a acontecer na Venezuela, apesar de termos que fazer aquele passo largo para as operações da CIA na América do Sul. Mas, quer dizer, está ali uma grande salganhada e eu depois passo uns clipes sobre isso, porque aqui é basicamente é, vamos trocar um socialismo comunista por um socialismo globalista. É tipo, o pacote aparentemente é maior, mas os cereais lá dentro também não trazem muitos nutrientes. Mas aqui neste dilema do ditador que não devia e o socialista globalista que também não deve. É o Obama da Venezuela. Enfim. Mas ainda não nos vamos focar nisso. Vamos, sei lá, vamos nos rir um bocadinho com eventos que acontecem devido a este movimento politicamente correto, que depois acabam por morder a nível legislativo. O que possa vir a acontecer, que muitos exemplos destes vão acontecer, e claro, que a opinião pública e os mídias vão ter que tomar as suas providências de contextualizar a história na narrativa correta para haver uma revolta pública de continuarmos a incentivar este tipo de correção que só abre portas para a corrupção. E por aí fora, mas na boa, enfim, o liberal não nota. And in New York City, the ACLU and New York Civil Liberties Union filed a lawsuit Tuesday against the New York Police Department for arresting a transgender woman and charging her with false personation. Linda Dominguez told NYPD officers that she changed her name to align with her gender identity. False personation would involve someone intentionally misrepresenting their name in order to conceal their identity. Officers also allegedly harassed and mocked Dominguez on the basis of her gender identity. This is Linda Dominguez speaking about the case. I decided to do this with a lawsuit. Só um bocadinho. Para já, obviamente, que há aqui uma troca em termos legais de que realmente um homem que se autoproclama mulher ou acha que... whatever. Grande confusão. O mais engraçado é que os mídias embelezaram este clipe, agora neste segmento, em que ele está a dar o seu testemunho, e reparem que nem é um cidadão de origem americana, daí precisar que alguém faça o voice-over por cima do que ele está a dizer. E eu digo, ele, ouçam bem a voz que está por trás, e os mídias, muito, de uma forma como um maestro de sensibilidades do liberalismo e do marxismo cultural, acaba por corrigir numa versão correta para percepção pública, para não ofender ninguém. Daí depois esta gentalha acabar por cometer crimes hediondos disfarçados atrás das suas condições psicológicas, no fundo, neste caso mesmo, no fundo, mas os mídias a arranjarem o retrato, eu não sei como é que isto vai passar, na verdade, depois no final, mas... se conseguirem se focar na voz que está por trás, a ser dobrado por uma mulher, de um cidadão que está a processar o Estado americano, sem sequer falar a língua, isto é aquela perspectiva do futuro, não é? I decided to do this with a lawsuit so they don't keep doing this. I am the realization of my ancestors' dreams and I cannot allow the police to abuse us, trans girls. Epá, é um murmurar, mas é a voz de um gajo. Parece um jardineiro típico na Califórnia ou na Flórida. Epá. Pronto, enfim, seja o que for, o que passou, passou. E entretanto, acontecem coisas assim pelo mundo que a gente nem sequer toma conhecimento. The number of Zimbabweans killed at over 12. Nationwide protests started last week following the government's move to more than double the cost of fuel. In response, the government of President Emmerson Mnangagwa ordered an internet blackout and deployed military forces to counter the uprising. This is Sheila Matindike of Zimbabwe's Human Rights Commission describing recent attacks by the military. They would arrive at people's houses at night or in the early hours of the day and ask all men to go outside and lie on the ground. They would then beat up all the men, including boys as young as 11 years, and then ask them to run or arrest them. E se correrem, são alvejados pelas costas, como nós sabemos. Ou então são presos, sabe-se lá em que condições. Ora, parece que temos um ditador no sítio já há muito tempo. Então, e o que é que a União Europeia diz sobre isso? Ah, não tem tanto petróleo com a pureza que a Venezuela tem, não é? E o que é que a América diz? E o que é que a Rússia diz? E o que é que a China diz? E o que é que o mundo acha, afinal, depois de coisas que nem sequer são dignas de passar no nosso rodapé português? Porque há muito tempo a ocupar com o esférico a rebolar na relva, a bater numa malha hexagonal de rede, que aparentemente traz todas as soluções destes problemas que, no fim, acabam por vir para a Europa numa barcaça ilegal, com todas as condições que nós portugueses não merecemos enquanto aplaudimos as nossas estrelas. Estrelas de futebol. O que é que o planeta faria sem uma estrela de futebol? Porque o planeta não existia sem uma estrela no sistema solar. Mas, enfim, estrelas para uns, estrelas para outros. Vamos continuar com esta comédia. Vamos falar, por exemplo, alguém que está a meter ao poiso num estado, nos Estados Unidos, que está a tentar se aproveitar da empatia que tem como pessoa branca dos afro-americanos, porque esta é a armadilha racial que continua cada vez mais prevalente. Isto é um exemplo do racismo a vir ao de cima dentro do movimento politicamente correto, sem censura absolutamente nenhuma. Eu adoro estes exemplos. Porque, neste caso, até vamos ver o Chris Matthew, o homem com a maior testa do mundo, vista da lua, a pedir um comentário de uma senadora que está-se a aproveitar, digamos, dos afro-americanos e da sua cultura, porque aparentemente na luta de tanta igualdade eles são bastante específicos no que precisam em termos legislativos, como, por exemplo, seja viver de mão estendida e queixarem-se do homem branco perpetuamente sem fazerem nada para dar realmente o valor de qual tão defendem com orgulho da sua cor, da sua pele, só tipo, pronto. Isto é muito generalisticamente, porque há quem tenha valor e até se distanciam do grupo, porque aparentemente eles até se segregam a si próprios em núcleos, porque, enfim, à exceção da mulher branca, o círculo não abre. Mas vamos lá ouvir então um homem branco a pedir um comentário sobre apropriação cultural, como eles gostam de chamar, a um negro para ser politicamente correto, o que é um exemplo de extremo racismo no contexto do discurso livre, mas no discurso livre para ser politicamente correto, tem que ser racista. Curtam a ironia da situação. Let's talk about today. According to Politico, Harris's announcement on Martin Luther King Jr. Day was steeped in symbolism. Her aide said the red and yellow color scheme, by the way, for Harris's campaign logo was inspired by former Representative Shirley Chisholm of New York, whose 1972 run for president was the first by a black woman from a major political party. Harris's video, by the way, outlines the theme of the career prosecutor's candidacy for the people. Ruth, let's talk about this. Let me go to Jamal. I've got to go to Jamal on this for obvious reasons. But I get the feeling that she's going to head up set up her headquarters. Portanto, o Jamal foi solicitado a sua opinião por razões óbvias, porque dentro de um movimento politicamente correto, nem sequer uma pessoa que não tivesse o tom de cor de pele certa podia comentar sobre este assunto. Então, mas onde é que ficou a competência? Onde é que ficou? Mas não é isso que defendem no lado inverso? Mas será que uma opinião só é válida quando vem da cor da pele certa? E só há uma opinião que vem de uma pele que nunca está certa? Em nome da igualdade. É assim que estamos a operar. Esta é a subjugação politicamente correta do racismo oficializado, na minha opinião. Vamos só ouvir este pequenino segmento. É tão delicioso. Let me go to Jamal. I've got to go to Jamal on this for obvious reasons, but I get the feeling that she's going to head up, set up her headquarters in Baltimore. Yeah. Largely African-American town. Yeah. She's I don't understand that. Oh, explain. I don't understand why she's in Baltimore. She's from Oakland. So she should be in Oakland. She wants to win the South Carolina primary. That's what I do. So put a headquarters in South Carolina. I think that she's got a lot of strengths here. She's got a bio. She's got a record. She's a prosecutor with a heart. She's had a lot to deal with keeping people out of recidivism. Is she seen as African-American? Is the organization that she pulls up? Yes, I think she's seen as African-American. The fact she was at Howard University today, one of the oldest, they call themselves the oldest. I went to Morehouse. I think we're a little bit older. But she was at Howard University today when she did her announcement at press conference. She's going to South Carolina in the first week. Yes. She is really planting her feet in the African-American community. I think she's going to be a very strong candidate. Ok. É que nem sequer interessa. O que interessa é a motivação. Porque dentro do interesse político, perante um afro-americano inteligente, ela pode pôr o seu pezinho no lago psicológico do afro-americano de tanto sofrimento que têm tido geração após geração, apesar de viverem dentro daquele contexto manipulativo de vitimização, daí a condição social deles. Porque depois é engraçado, porque a condição social, como eles acham que é a construção sexual de qualquer ser biológico que já tem as suas... Há regras naturais que não podem ser mudadas. Aí entra a condição social. É engraçado que dentro deste condicionamento, tipo, a manipulação social que faz de ti a mulher sentir-se mulher e achar que é apropriada para certas tarefas e o homem nascer homem e achar que é mais qualificado para outro tipo de tarefas e em conjunto com os mesmos direitos fazerem disto um mundo melhor, apesar de abraçarmos as nossas diferenças, senão eu não gostava de mulheres e as mulheres não gostavam de homens, que é a única forma de perpetuar a espécie, mas isso é muito... É uma natureza tão básica que os ideologistas acabam por apresentar vários fatores que acabam por entrar numa ordem de sofismo que acaba por tornar a realidade algo muito relativo. E por um lado a realidade é relativa porque está sempre sujeita à interpretação do indivíduo, mas o indivíduo também tem que tomar consciência que há regras que são básicas. E apesar de haver exceções, não são a regra, porque a regra é que perpetua a espécie. Apesar de tudo, nós já encontramos pessoas que dentro deste movimento do politicamente correto andam a dar discursos que estão a pisar a si próprios. Ou seja, vamos falar, por exemplo, do aborto e do Hitler. What? Porque pessoas que basicamente são... Isto é um bocado complicado. Vamos, mas é óbvio o clipe, porque é mais fácil... Onde é que estás? Ok, isto é o Ben Shapiro a dar um exemplo de como se pode pôr, digamos, há tecnologias agora que prometem que dá para separar geneticamente as tendências de que uma pessoa possa vir a nascer como um sociopata ou psicopata, que é assustador, completamente assustador. E ao mesmo tempo temos este argumento da construção social, de que as pessoas acham o que são, e há uma verdade nisso, porque se não barrassem nos bebés Benfica Sporting, PS, PSD, essas merdas todas, que depois acabam por ser algemas de evolução, na minha opinião, porque quem sou eu, são merdas, mas é tipo, há coisas que são embutidas no subconsciente antes do intelectual vir ao de cima que acabam por se tornar dogmas ridículos dentro de uma discussão saudável e intelectual, na minha opinião. E aí entra muito em jogo com o indivíduo. O que é que o indivíduo se identifica com, ou se os produtos que o indivíduo adota é que fazem dele a sua própria identidade. Este é que é o dilema. Esta é que é a liberdade, porque até já foi escrito por vários filósofos que até um homem preso pode ser mais livre que um homem aparentemente livre, que vive na sua prisão psicológica. Mas isto são outras conversas. Vamos só pôr o dilema do politicamente correto posto com pessoas que são pró-vida a utilizar o clichê do costume por uma demonização do próprio ser humano que historicamente já está registada incontornavelmente, aparentemente. Finally, argument number 10. This one has become popular in recent years after the book Freakonomics came out. That argument is that abortion lowers the crime rate, right? That all the that what has lowered the crime rate traditionally has been killing all the would-be criminals. First of all, okay, that I don't know who's comfortable with the pre-crime version of humanity, where we get to decide before you're born whether you're likely to be a criminal and then abort you based on future criminal activity in which you have not participated. Right? The argument, I guess, here is that would you kill baby Hitler? And the truth is that no pro-life person on earth would kill baby Hitler, right? Because baby Hitler wasn't Hitler. Adult Hitler was Hitler. Baby Hitler was a baby. Right? What you presumably want to do with baby Hitler was take baby Hitler out of baby Hitler's house and move baby Hitler into a better house where he would not grow up to be Hitler, right? That's the idea. Pronto, então vamos pegar na tese do homem e dizer assim. Então, basicamente, já que todo liberal e marxista cultural usa como exemplo para alguma pessoa que esteja a apresentar alguns factos e argumentos reais à frente dele, use logo essa carta na manga para te chamar de algum tipo de nazi ou que representa o regime que o Hitler ficou escrito nos livros de história. Então vamos pegar nesse argumento, porque ele próprio argumentou como um representante do politicamente correto que, pegando nessa pessoa e pondo-a num contexto diferente, da mesma maneira que até a própria sexualidade leva à desculpa socialmente para ser aceita, apesar da programação começar cedo demais para o indivíduo que vai ser um adulto em particular tomar as decisões certas por si, que é o mais importante, então temos aqui o argumento de que a seleção genética à nascença ou até a ideologia passa tudo por uma condição de onde tu nasceste ou foste criado ou educado como, que é exatamente o argumento que nós nos queixamos do sistema socialista de educação e etc., que está a doutrinar as crianças no oposto. Esta é a parte mais irónica. Ele acabou de justificar que se o Hitler tivesse nascido num lar mais materno, como se isso fosse alguma coisa que realmente o ser humano continua com a sua arrogância de controlar algo que é o efeito natural da nossa existência e da natureza, que tudo está interligado. Querem ser ecologistas, deixem a vida acontecer, não matem a vida, não suprimam a vida. Contos como o Frankenstein foram criados através desse tipo de arrogância do ser humano estar sempre a tentar controlar a natureza. E quando a gente fala da natureza, nós temos que nos pôr na mesma equação. Nós também somos um ser natural. Nós somos um animal na violência, somos um animal no amor. Nós andamos nesta luta constante entre o nosso instinto e a nossa racionalidade. E esta gente está a tentar sanitar a coisa de uma maneira tão cientificamente corrupta, que acaba por darem o próprio tiro no pé, como é o ciclo do costume. Vamos ouvir o soundbite então, porque para ele, a solução, da mesma maneira que alguém que defende, digamos, o lado oposto da questão, diz que o Hitler afinal podia ter sido simplesmente educado num lar errado, da mesma maneira como dizem que a escolha sexual é uma construção social, por isso o Hitler, se fosse educado num sítio diferente, a construção social dele havia de ter um resultado diferente. Então toda a gente que defende que vários tipos de sexo são justificados porque a manipulação da construção social está a ser exposta, então tem que assumir, no discurso deste gajo, que o Hitler foi uma vítima. E devíamos estar, na ideologia deles, a chorar uma minoria que nem o Hitler, que foi vítima da sua construção social, o que permite a transexuais serem presos, não é? Would you kill baby Hitler? And the truth is that no pro-life person on earth would kill baby Hitler, right? Because baby Hitler wasn't Hitler. Adult Hitler was Hitler. Baby Hitler was a baby, right? What you presumably want to do with baby Hitler was take baby Hitler out of baby Hitler's house and move baby Hitler into a better house where he would not grow up to be Hitler. Muito café, muito café. Mas independentemente disso, lá está. Existe aqui a justificação de várias construções sexuais que andam a deturpar sociais, que andam a deturpar o sexualismo da própria humanidade, que sempre houve exceções, não venham. As exceções não são a regra, caramba. Leis naturais, até a pessoa que quer a exceção tem que assumir que nasceu dentro de um contexto natural. É só isso, vá lá. Mesmo para perpetuar a vossa estupidez, vocês precisam do vosso inimigo, são pessoas que falam e fazem o que eu faço. Calma. Calma aí. Mas vamos então ver como é que estas coisas até afetam socialmente. E depois com este mundo sexualmente confuso, em que adora ver vídeos queridos na internet, porque a vida que os rodeia é tão brutal, que acaba por pôr sempre, vamos ouvir uma estrela, que é um cão. Isto é uma estrela do Instagram. E a Elizabeth Warren é que introduziu digamos, uma festividade a festejar um cão que é muito querido. Mas vamos ouvir a descrição desta mulher. Esta mulher tem dois filhos, um miúdo e uma miúda, e tem um marido, mas a estrela do espetáculo, ela nem menciona os filhos e consegue pôr o cão em segundo lugar com uma marxista cultural socialista como a Elizabeth Warren. Adora promover, porque esta gente troca-se toda e é para o lado que a tendência está a dar. E esta é a tendência que está a dar. Vamos ouvir algo que, por mais inocente que seja e por mais que a gente goste de cães, acaba por ser uma peça que perjura um bocado o papel do homem procriador, que já procriaram um casal que se pode reproduzir e multiplicar. Só que é pena já terem herdado esta... Herdaram isto. This is Bailey's first political event. I hope Bailey behaves himself here. Today... Desculpem. É que o Bailey é o cão. O marido tem outro nome. É o Bailey. O Bailey é um cachorrinho. Ainda tenro. Vamos ouvir a forma como isto é perpetrado. É isso é que me irrita, porque está aqui subentendidamente a programar o subconsciente, o politicamente correto. Está sempre aberto, o liberal... a assumir que isto é uma coisa que é bom de partilhar e perpetuar algo com um valor que pá, tem um valor pessoal, não precisa de ser apreciado a nível mundial porque traz veneno na ponta da lança. Today I thought I'd bring the two guys in my life, Bruce and Bailey. Anybody wants to stay around and take a picture, I'll be here and we can do that. And Bailey will be out there with his own separate photo line. This is not a competition. E agora é só ha-ha-has, ha-ha-has. Vou já parar este vídeo, mas quer dizer, o marido, cala-te, o marido ficou tipo em segundo lugar. Ela tem uma família, está obcecada por um cão, é estrela do Instagram. O cão é a estrela do Instagram. As pessoas permeiam o fútil. A Elizabeth Warren promove um evento para mostrar o cão. Duas linhas à parte, uma para o cão e uma para os humanos. Qual é a estrela do evento dos humanos? O cão. E uma senadora promove esta ideologia. O que é que as pessoas estão a fazer? É um cão, vai lá dizer isso a um sul-coreano ou um chinês. Man, é um cão. E ele diz, a que horas é que acendes a grelha? Estão a brincar. Mas que merda é esta? É. E o meu marido, o John, fica lá atrás, porque se calhar ele é que sustenta a minha estupidez. Ele é o pai dos meus dois filhos, sem negar o papel da mulher e mãe, obviamente. Mas, oh mãe, então estás-te a focar num cachorrinho? Leves a mal, mas prioridades, people. Oh, não sei, se calhar sou só eu. Mas lá está. Vamos até Davos. Onde as elites todas se reúnem, quando é legítimo os mídia dizerem com os nomes certos, elites mundiais reuniram-se para tomar decisões. Porque no dia a dia, após um clássico, um derby, dizermos numa esplanada renascentista, pá, se calhar vocês estão a perder bué tempo a discutir, porque este mundo é controlado por elites. Elites, seu maluco! Das teorias das conspiração. Nem sequer o meu clube é corrupto. Sou maluco, está escalado, mas não. Quando eles se reúnem em Davos, os mídia permitem-se a si próprios de uma só vez, não repetidamente, 3 dias antes, 3 dias depois, não só uma vez, só uma vez. Para o advogado da empresa que representa a empresa dizer não, nós dissemos, o cliente é que não está a tomar atenção. Mas há aqui clientes que andam a tomar atenção. Os mídias... Isto é uma notícia do mainstream. Parece que foi dita pelo Alex Jones em termos de introdução. Mas depois vamos ouvir o David Attenborough. Eu gosto de lhe chamar, eu sei que é Attenborough, mas é Attenborough. Adorava os sketches do Herman quando ele representava o David Attenborough a explorar a espécie humana. Escritas pelos agora conhecidos como gatos fedorentos e etc. Mas... O David Attenborough, grande homem da natureza e não sei o quê, foi a Davos, obviamente, falar do problema do aquecimento global. Deixa-me apertar aqui o casaco, está frio. Mas ele foi lá dar a sua opinião perante as elites a nível mundial, aquelas que tipo, tu és maluco, tu falas assim, não é como elas se gostam de se chamar a si próprias, com a arrogância do jornalista contratado ao preço certo, com o script na mão, para nos informar de uma só vez, como justificação da admissão de culpa, que tiveram em Davos. E engraçado que o David Attenborough apresentou uma solução ecológica muito interessante, subentendida no meio das linhas. Mas ele aqui está a falar de outra coisa. Pode ser impressão minha, mas vejam lá se apanham. In Davos, Switzerland, global elites are gathering at the World Economic Forum this week. While some of the world's wealthiest people discussed economic and business issues, other speakers, including renowned British natural historian Sir David Attenborough, sounded the alarm on the dangers of climate change. It's difficult to overstate it. We are now so numerous, so powerful, so all-pervasive, the mechanisms that we have for destruction are so wholesale and so frightening that we can actually just exterminate whole ecosystems without even noticing it. That was David Attenborough speaking with Prince William Tuesday. Por já o Príncipe William, enfim, já há muitas conspirações. Mas para já, não sei se gostaram, eu vou passar outra vez aqui, só aos bocadinhos. Espera aí. Eu adoro a forma como a jornalista parece a Ellen Poore, mas não deve ser. Quem é? Não consigo. Ok, mas eu adoro a introdução. A introdução é linda. Switzerland, global elites are gathering at the World Economic... Uau, global elites are gathering... Uau. Epá, ou fundamentalistas islâmicos, não têm melhores sítios para pôr as bombas, não. Estão mesmo a lutar contra o problema ou estão a ser patrocinados por serviços de inteligência como Israel, Inglaterra e América? Não é isso? Não? Ok, peço desculpa. Vamos então ver o que... saltar assim um bocado para a frente para o que o David Attenborough diz. Climate change. It's difficult to overstate it. We are now so numerous, so powerful... Somos tão numerosos e tão poderosos. Não. Os poderosos estão sentados nessa sala à tua frente, meu amigo. Os numerosos estão à tua frente. Os numerosos é que permitem que quem traz o futuro esteja a abortar e quem traz a destruição esteja a parir. Falhaste aí um bocado, mas tu estás a falar para a elite de Attenborough. Eu compreendo. Porque se tu até aprendeste alguma coisa com as leis da natureza, é que o mais forte é que vai imperar. Estás revoltado em relação a quem? Então, as pessoas que estão à tua frente já estão a imperar e estás a apelar à destruição da vítima. Obrigado, seu antropologista de merda, está bem? Obrigado pela tua conclusão globalista, porque nem me surpreende, afinal, um icon como tu ter sido convidado a um evento que só serve para agradar os cheques que patrocinam a ciência, seja ela de campanha, mas estamos a falar de elites. Isto é um discurso para agradar as elites. As elites preocupam-se com a sua própria saúde e, como eu gosto muito de criticar, as elites andam a legislar a tecnologia que ainda nos dá este último bastião de liberdade de discurso, como o que eu estou aqui a praticar. Isto é que a tasca há para hoje. Mas é exatamente esta merda. As elites não percebem um corno de tecnologia, mas percebem muito de sociologia e manipulação e continuam a utilizar o mainstream media, nomeadamente os veículos mais arcaicos, como a televisão e os jornais, para difundir a sua mensagem, que contamina a internet por entrada. Porque até a Google já adotou novos sistemas dentro da União Europeia para tu veres a notícia verdadeira, que nós sabemos que há de ser a pura propaganda. A pura propaganda. E quanto é que tu precisas dentro da internet, que é o último bastião da liberdade, que a propaganda venha mais rápido? Com o 5G, 5G. O 5G está aí a chegar, o teu telemóvel, o teu mini micro-ondas à volta da tua cabeça. O governo alemão sempre estudou este problema. Isto é um caso de saúde pública. Segundo eles, oficialmente, Mas claro que a ciência é sempre paga por um cheque devido à conclusão certa. Mas as elites preocupam-se. Mas esta parte não passa para o domínio público, porque dentro até do edifício da ONU, que é uma nova implementação tecnológica para as elites que vão ali passear e ganhar os seus milhões e mudar o rumo do planeta ideologicamente, na boa, então, implementa-se logo para estar na linha da frente do avanço tecnológico para depois usarem a desculpa que os chineses ou os russos nos acaram quando a influência social não vai de encontro à decisão a nível mundial. Eles ficam preocupados. Isto não é um clipe de agora. O 5G está a começar a arrebentar. Isto é um clipe do ano passado. O quão as elites se preocupam com a própria saúde deles, mas estão-se completamente cagando. Como este David Attenborough, que afinal está aqui a patrocinar de alguma maneira o extermínio de algum tipo de números de população mundial, e eu se calhar só dizia era tipo, vamos, mas é reverter as tendências para isto funcionar melhor, e talvez o Kumbaya venha naturalmente dessa maneira, mas não. As elites entre elas sabem perfeitamente o que estão a fazer, e o mais triste é que nem sequer sabem, às vezes, o que é que eles próprios andam a fazer, o que é, para mim, bastante satisfatório. Secretary General, UN staff have repeatedly been told that they are the most important resource of this organization. Since December 2015, the staff here at the Vienna International Center have been exposed to off-the-scale electromagnetic radiation from Wi-Fi and mobile phone boosters installed on very low ceilings throughout the buildings. Current public exposure levels are at least one quintillion, that's 18 zeros, one quintillion times above natural background radiation, according to Professor Ole Johansson of the Karolinska Institute in Sweden. The highly dangerous biological effects of EMFs have been documented by thousands of studies since 1932, indicating that we may be facing a global health catastrophe orders of magnitude worse than those caused by tobacco and cigarettes. Don't have to kick off. Mr. Secretary General, on the basis of the precautionary principle, I urge you to have these EMF emitting devices removed immediately from these buildings and to call a halt to any rollout of 5G at UN duty stations, because 5G is designed to deliver concentrated and focused electromagnetic radiation in excess of 100 times current levels, in the same way as do directed energy weapons. Ela disse, due direct energy weapons. Ou seja, estes transmissores novos que vêm por aí ainda vão ser mais potentes, man. E a própria elite, há um ano atrás, já andava preocupada por estar a instalar dentro de um edifício blindado, porque quem tem cu tem medo, dentro de um edifício blindado em que a estrutura é maioritariamente metal, estão a ser radiados. À tabela, é que o EMF não dissipa, faz tabela e volta a entrar dentro deles, e é uma percentagem ainda maior, e já várias operadoras de comunicação, porque isto ainda está em teste, não acreditem já que esteja implementado, é isto que vai entrar na sanita inteligente que eu falei, é esta merda, vais ganhar câncer no cu mais rápido do que estavas a pensar. Por este andar, porque, e depois as operadoras estão a pensar já em fazer a slice do bandwidth, em que dentro do 5G tens vários tarifários e etc, porque eles não te vão apresentar a tecnologia completamente aberta para te fritar a ti e aos teus. Fora aqueles pais que encostam telemóveis ao crânio dos bebés. Não! Não, ainda vão dividir isto em vários tarifários para não abrir as portas imediatamente, mas o sinal está no ar, a limitação depois fica dentro da tua conta, fica dentro do software, porque o aparelho está a emitir, ou digamos os receptores e emissores é que estão a projetar esta radiação dentro da população, mas há um ano atrás já a ONU andava um bocado preocupada com esta merda, e a mulher até acaba por falar de directed energy weapons, que sempre foi aquele assunto dos teoristas das conspirações, que até já existem satélites e etc, mas não interessa. Porque, basicamente, armas de guerra que são proibidas no campo de batalha segundo as convenções humanitárias para patrocinar o conflito, porque é só isso que elas fazem, porque, basicamente, estão a meter as regras do tipo ou lutas com a minha tecnologia que não tens dinheiro para pagar ou és um criminoso de guerra, que me permite a mim continuar a massacrar a tua população, seja lá com que for o o termo técnico bonito que representa o genocídio que está a acontecer, como o David Attenborough estava a tentar apresentar como a solução. As elites estão preocupadas, pá. E o mais engraçado é que as elites não fazem puta ideia, como vamos continuar a ouvir. In line with the UN guiding principles on business and human rights, to protect, respect and remedy, 5G technologies must be subjected to an independent health and safety assessment before they are launched anywhere in the world. There is currently an international appeal signed by 237 EMF scientists from 41 nations urging the UN and particularly the WHO to exert strong leadership in fostering the development of more protective EMF guidelines, encouraging precautionary measures and educating the public about the considerable health risks, particularly the risks to children and fetal development. Mr. Secretary General, I think we have a unique opportunity here at the UN office at Vienna. Since our medical records are digitized, you have the choice and the possibility of releasing data on a closed population exposed to off-the-scale levels of electromagnetic radiation in a metal-walled building, which exacerbates the situation, to establish if there have already been abnormal health consequences for the UN staff here in the last 28 months. I urge you to do so and stop any rollout of 5G immediately. Thank you. Sorry, because we are talking with someone that is a little bit ignorant on these things. We're talking to the Wi-Fi systems? On the ceilings of these buildings, Wi-Fi boosters and cell phone boosters were installed without consultation, without information to staff in December 2015. The situation here is extremely dangerous. I have heard anecdotally of many people who have had health problems. I don't know if they are related, but the precautionary principle would dictate that we use our medical records to look into this and that we remove these dangerous devices immediately. Thank you. Well, I become worried because I put those devices in my house. Ainda bem, põe mais. Not a good idea. I confess my ignorance on this. I'm going to raise this with WHO, which I think is the organization that might be able to deal with it properly, for them to, put someone, their staff or organizations to work on that, because I must confess, I was not aware of that danger. Ah, ótimo. Ah, ele vai pôr isso nas mãos dessa organização. É pá, porreiro, porque eles não têm feito mais nada se não apresentar estudos que justifiquem alguns tipos de invasões e de guerras e de justificações para pôr infiltrados, às vezes até de serviços de inteligência, para instabilizar alguns tipos de regime, não os que não lhes convêm, mas sim os convenientes, como desculpa para tudo. Ora, e cá estão as elites armadas, tipo, eu não sabia nada disso, eu até tenho isso na minha casa. Tu tens isso na tua casa, mas tu precisas dessa merda na tua casa. Mas qual é o tamanho da tua casa? Um campo de golfe? Mas que trabalho é que tu tens feito em prol da humanidade? Mas vocês estão, esta gente está a brincar. Por favor, metam já o 15G e amplifiquem essa merda e fritem-se numa tarde. É pá, façam esse favor à humanidade, caramba. Porque a vosso plano, aparentemente, é exterminar o resto da humanidade. As que cumprem as regras, não nunca as vítimas. De certa maneira, acabam por ser o problema de algum tipo de políticas que vocês não vão levar a eito, mas estão sempre a proteger a vossa saúde em prol da destruição do planeta. E o ecologista, que eu não sou, o problema sou eu, não é? Ok, pronto. Uhum. Vamos continuar. Tanta estupidez. Este estado junto à fronteira entre o México e a América, e eu tenho aqui uns clipes depois da Venezuela mesmo deliciosos, mas isto complementa já. Porcaria do muro, porque nunca ninguém discutiu, tipo, um muro entre a América e o Canadá, não é? O problema é, digamos, a chungaria que vem por aí acima, que aparentemente todos nós temos que aceitar, e se não acreditam em mim, vamos passar para o nosso enviado especial, que é mexicano, e só tu podes comentar sobre isso para eu ter algum tipo de palavra a dizer sem passar por racista. Diz, mexicano. Não, ele não vai dizer nada. Mas vamos ouvir a hipocrisia popular, a nível local, em relação a que não querem uma divisão regional, por falta de respeito e implementação da justiça, como acontece em Portugal, daí sempre estarem com a desculpa de temos que meter novas reformas porque o que já estava, digamos, legislado não está a ser cumprido, e o que é que leva a pensar que a nova incumprição do cumprimento é que vai cumprir, seja lá o que for. Então vamos ouvir a opinião cínica, irónica, patética de pessoas que não defendem o muro, mas precisam de um muro localmente por causa dos migrantes, que não o dizem explicitamente o que é, mas nós sabemos o que é. Os mexicanos junto à fronteira do Texas com os Estados Unidos. With live music, good food and nightlife, there's lots to bring people to the Red River Cultural District. But there's one sliver of the street where the city wants to keep people out. Why do people want to come out here if that's the stuff that they have to deal with? Dave Machinist is part owner of the Empire Control Room. His venue backs up to this alley, a small stretch between Beerland and the Sidewinder that's been a challenge for the community. You can see people dealing drugs, exchanging drugs for money. Mm-hmm. You can see fighting, people having sex, people defecating. I mean, it's terrible. It's a third world country back there. When police tried to fix the issue with lights, city staff said it made the problem worse. And Luke Akers of Hoboken Pie had a front row seat. The alleyway needs to be shut down. It should have been shut down over 5 years ago whenever we first started complaining about it, because it is the head of the drug and prostitution ring here in Austin. So earlier this week, the city decided on plans for a fence on either end of the alley. It'll be at least 10 feet tall, and the businesses on either side will have access. A city spokesperson told us it's become a public safety concern. Portanto, Austin é o único sítio no Texas que é contra o muro, porque é uma capital dentro do Texas a transformar-se em algo parecido com a Califórnia. Mas quando tem um problema em um certo local porque foi ocupado por ilegais, a solução deles é tipo, é assim, a gente não quer um muro a proteger a fronteira, mas os que passam e portam-se mal, vamos fazer um muro neste beco por prostituição, crime, tráfico de droga, seja lá o que for, cagam na rua, whatever, pronto, mas muito politicamente correto. E depois, claro, que temos estes génios que não sabem legislar as tecnologias, digamos assim, a apresentar soluções para financiar o muro, a tentar agradar os sapatos do Trump, whatever, seja o que for, como não percebem a necessidade, mas lá vêm eles, com escapatórias tecnológicas, vindas num espectro completamente informado, desinformado, digo, que acaba por ser, cai no ridículo de fazer propostas deste género para financiar o muro. President Trump battles it out for his funding for the border wall. An Arizona lawmaker's unique idea to raise funds right here in our state is now making national headlines. Yeah, so what do you think of this? We're talking about Arizona House Bill 2444 from Representative Gail Griffin. She's a Republican from Hereford. And it would require electronics manufacturers to install porn-blocking software on all phones, computers, or tablets. And the only way to unblock it, paying a one-time fee of at least $20. That money would be used for several purposes, the biggest being border security. Right now, the bill has not been scheduled for any committee hearings, but it is getting a lot of attention. Não. Isto é estúpido. Não. E a forma como os mídias apresentam em vez de ridicularizarem ideias assim, em vez de passarem o tempo a ridicularizar o próprio presidente, nem que seja uma vez de vez em quando, porque já é demais. Não é que o homem esteja certo em todas, mas também não está errado assim em tantas. Não, vem com estas teses a defender isto como... O quê? Tu instalas um software num telemóvel que eu compro, que me bloqueia, não sei o quê, através de uma taxa para financiar um muro para eu poder ver pornografia, que aparentemente já não é um problema social de construção, não. É algo que tu tens que financiar algum tipo de projeto para estares vedado a... Eu imagino já 20 maneiras de o contornar em qualquer periférico, seja lá qual for. Completamente idiótico, mais uma vez, proposto e legislado por pessoas que não sabem patavina do que estão para aqui a dizer. Isto é mais uma tentativa, como a Europa está a tentar fazer ao Google e o Bloco de Esquerda, a tentar meter impostos em cima de algo que é gratuito para cima de nós. É que não é para cima da corporação. Se fosse para cima da corporação, eu aceitava. Cada e-mail que vocês, tipo, leem e tiram extrapolações de marketing para venda de números, vocês pagam 3% de algum tipo de valor que eles estipulem. Agora, nós pagarmos Sempre nós. Sempre nós. E ainda por cima não nos deixam ver porno. Ah, devem estar a brincar, porque eu contorno tanto um como o outro. Vocês estão a gozar, vocês são parvos. Vocês não estão a ver onde é que se estão a meter. Mas quem se anda a meter nestas merdas são estas pessoas que continuam a levar a sua agenda avante. A sua mentalidade. Eu vou-vos mostrar aqui um clipe que é assim. Eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu vou passar este clipe que envolve a Angela Merkel e o Manuel Maricon. E é assim. Eu não vou comentar. Eu vou deixar ao critério de quem ouve este clipe o seguinte. Isto é para rematar mesmo este segmento. Está tão deturpado. É assim que a história vai ficar escrita. É assim que a história está escrita. Nós vamos ouvir um monte de coisas abomináveis, histórias mal contadas, coisas que estão oficialmente registadas nos livros de história como a verdade absoluta. Não há espaço para argumento, não há espaço para discussão. Absolutamente chocante quando os franceses e os alemães, perante os seus representantes, que são países da Europa, mas que deviam manter a sua, como nós, como todos, a sua característica, a sua história. Esta não é a história, mas esta é a forma como, em jeito de festejo, a celebrar a deturpação histórica absoluta e total, absoluta e total, de como a narrativa até aos dias de hoje chegou, daí permitirem tudo o que nós ouvimos até este momento, desde que este podcast começou, de ser justificado e objeto de notícia, é exatamente este o problema. E vamos ficar por aqui até fechar este segmento e depois começar com outro. Este clipe, mesmo ouvidos abertos, é que cada segundo importa, é completamente abominável e a tristeza é que nós sabemos que não há argumento válido aos ouvidos das elites, que andam tão preocupados em fritarem-se, que possa justificar algum tipo de contradição a esta verdade absoluta que está a ter, digamos, os alicerces legais de proibição de discutir ou argumentar contra. Esta é a tristeza da situação, é isto que faz com que a Inglaterra esteja com tanta dificuldade de sair. France's President Emmanuel Macron is really speaking German, and the German Chancellor Angela Merkel is speaking French. During their mutual visit to the French-German Youth Centre last summer, they were clearly among friends. But it wasn't always this way. Shortly before the end of the Second World War, French soldiers moved into southern Germany. This after Hitler had occupied and humiliated France for years. German soldiers became French prisoners of war. And it looked as if these tried and true enemies would always be at war with each other. But the head of the French military troops was Charles de Gaulle, and 10 years later, when he became president, he had great plans. While at his private country residence, Colombey-les-Deux-Églises, he shook hands with West Germany's post-war chancellor, Konrad Adenauer, and in 1963, the two of them signed the Élysée Treaty of German-French friendship. President de Gaulle wanted to join forces with his German partner to become a world power. And 18 years after the end of the Nazis, the young West German Republic wanted to return to the Community of Nations and renew friendships with their European democratic allies. The West Germans celebrated. The key to the newfound friendship was young people, who were untouched by the hatred that motivated their parents. The German-French Youth Project was founded. And even today it brings together more than 9 million members from both countries through its exchange program. The Chancellor and the President planned a common political agenda in Europe and the world. Good friends Valéry Giscard d'Estaing and Helmut Schmidt found a coalition of the 7 most important industrial nations in the world, the G7. In 1984, President François Mitterrand and Chancellor Helmut Kohl shook hands in Verdun, close to the graves of the First World War. They wanted to show Europe that the worst enemies had become closest of allies. Today, Germany and France continue to meet daily to discuss European policy. They even cooperate militarily on weapons programs and in conflict zones such as in Mali, It's an alliance that 80 years ago nobody would have thought possible. É que é tanta coisa. Tanta coisa. A revolta de uns, a revolta dos outros. Eles juntos a discutir a Europa. Tudo turpado, tudo, está tudo estragado. Este é o diálogo, este é o caminho a seguir, é isto. É isto incondicionalmente, invariavelmente, sem discussão, sem argumento, sem... Não. A premise é esta e é assim a discussão. E por acaso a premise até está a ser legalizada em termos de discussão no cenário público, está a ser criminalizado algum tipo de oposição. Este tipo de opinião não pode ser. Não pode ser. Foi exatamente isto que a resistência francesa ficou deturpada neste momento. Os alemães ficaram mal interpretados porque sabe-se lá quantos acordos eles violaram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Há tantos motivos, há tantas razões que estão a ser perdidas historicamente por causa destes maricões que andam a... Até em jeito de celebrar o multiculturalismo, o presidente de um fala a língua do outro, o presidente do outro fala a língua de um. Isto é tão, tão pejorativo. Tão pejorativo. E sabendo nós que, por exemplo, os mídia vissem o Trump a fazer uma vénia, como o Obama fez, para algum tipo de representante alto da Arábia Saudita por causa do petróleo, havia de ser tão ostracizado. Nunca o Obama, porque ele foi por respeito. Mas o Trump, que toda a gente espera que seja um nacionalista, o fazer por respeito, havia de ser um desrespeito às pessoas que o desrespeitam. É este o contexto em que nós estamos. Um transexual é preso, tem a voz de homem, é traduzido com uma voz de mulher, é de uma nacionalidade que não fala a língua. Isto está completamente... Isto está doido. Isto está completamente tão alucinado que nem dá para pôr sentido realmente às vezes. Parecia assim um certo conforto para mim sentar-me à noite, adotar a doutrina de um clube, um dogma inegável, algo que não pode ser argumentado porque eu fiz uma opção que até digo às pessoas na cara que o sangue que corre nas minhas veias tem uma cor diferente por uma opção clubística, ao ponto que até me perguntam que raio de cor é que eu quero. Meu isqueiro, eu quero um isqueiro. Sou daltónico, dê-me um qualquer. Quero algo que faça lume. Que também devia ser uma frase que devia evidenciar um incendiário quando chegar o verão, mas pronto. Não é o meu caso. Pronto, olha. Vamos ficar só por aqui. Temos aqui, pronto, exemplos de hipocrisia e tendências e parvoíce. Nos espera no futuro. Nós já sabemos. Essa é que é a parte triste, mas pronto. Vamos lá. Respira a fundo. E eu já gravo mais um logo em 6 minutos. Tudo bom? Até já. Ora, vamos lá gravar mais um bocadinho. Já é dia 10 de Fevereiro, mas quem é que nota? Enfim, apesar da onda de frio que tem passado pela Europa fora, vamos continuar isto assim um bocadinho mais. Este ser muito atualizado, não sei, é que a realidade nacional tem sido tão deprimente. Estar a gravar um podcast sobre aquelas coisas que está... está sempre a acontecer coisas. Bora, vamos desanuviar um bocadinho também. E rir um bocadinho, sei lá, com coisas um bocado mais parvas, só para também desenjoar um bocadinho. Porque não, acho que já descobri que há aqui uma ligação, porque vem aí o 5G. Aparentemente o micro-ondas vai aumentar de potência à nossa volta e então houve uma grande onda de calor na Austrália. Ao contrário da vaga de frio que passou pela Europa, que continua a estar aqui um bocadinho instalada, não é? Houve um calor desmesurado na Austrália e eu acho que há aqui uma ligação, talvez, entre estes dois fatores. And today we are very proud that we are bringing the very first application of 5G using our new 5G network to provide this new home broadband service. We are proud to be able to bring this to residences across Australia, starting right here with two suburbs in Canberra, in the Dixon suburb where we're at, and Manuka, and one in Glendenning in Sydney. And gradually over the next 14 months, in capital cities across Australia and in regional cities, we will be bringing this Optus 5G home broadband service as we deploy 1,200 base stations by March 31st, 2020. Por isso é de olhar ao perto, vamos lá ver se a Austrália começa ali a ferver. Pois não se queixem que o Polo Sul começa a derreter também quando tem ali o micro-ondas ligado. A ver, vamos lá ver. Então, o que é que mais se passa aqui dentro disto do 5G? Temos empresas como a Huawei e as sanções com os americanos e a forma como eles estão a impor no mercado e o jogo sujo que jogam para estarem dentro do jogo. Isto é o mercado chinês, infelizmente, que foge à legislação. Porque, sei lá, quase que tem uma mania cultural de que as coisas são feitas à maneira deles e pronto. Acaba por haver notícias assim, sei lá, um bocadinho importantes, mas nunca assim muito divulgadas aqui por este planisfério, porque isto é um dos mercados deles, pronto, devido aos... Porque se os Estados Unidos abrem as portas a isto, ainda são capazes de passar a Samsung à vontade. E fora a ZTE, que é um grande player no mercado também de servidores. The U.S. unveiled sweeping charges against Chinese tech giant Huawei on Monday, formally accusing the company and its affiliates of stealing trade secrets and violating Iran sanctions. Nearly two dozen charges were filed in two separate indictments. First, in Washington state, authorities charged Huawei with stealing technology from T-Mobile. The investigation stemmed from a civil suit brought by T-Mobile in 2014. Back when Huawei supplied phones for T-Mobile, the company said that the Chinese firm stole secrets about its testing robot named Tappy. Huawei entities directed employees to take photographs, take measurements, and take other protected information without permission. And finally, when all this still did not get them what they were looking for, they tried to steal Tappy's robotic arm in order for engineers in China to replicate it. Now, the Justice Department is alleging that the theft was part of an organized effort and that Huawei even paid bonuses to employees who successfully stole confidential information. Huawei has denied wrongdoing. And second, in an indictment unsealed in Brooklyn, the U.S. alleged that Huawei, its chief financial officer, and two of Huawei's affiliates were involved in violating U.S. sanctions against Iran. Huawei, through its executives and others, repeatedly claimed to U.S. government officials and various banks that the company, its subsidiaries and partners operated in accordance with U.S. sanctions and export laws and in accordance with EU and UN sanctions. As charged in the indictment, those claims were false. The indictment includes charges against the company's CFO, Meng Wanzhou, for her personal involvement in misleading financial institution. Ms. Meng is the Huawei founder's daughter. She was arrested in Canada in December and is fighting extradition. The U.S.'s global campaign against Huawei has enraged China, and the latest indictments are likely to escalate tension between Washington and Beijing, just as trade talks are set to resume. Commerce Secretary Wilbur Ross tried to make it clear that these charges are separate from trade discussion. To be clear, these indictments are law enforcement actions and are wholly separate from our trade negotiations with China. Huawei products have largely been blocked from the U.S., but even without access to the U.S. market, Huawei is the world's largest maker of telecom equipment and the second largest smartphone company after Samsung. Huawei poses a threat to the U.S., officials say, because it's positioning itself as a global leader in 5G, the ultra-fast wireless technology that will soon be connected to everything, but that could also be vulnerable to cyber attacks. Bem, o que uma nova tecnologia já está a fazer no mundo corporativo. Para nos fritar mais um bocadito. Mas pronto, enfim, continua este jogo. Este jogo, no fim, acaba por dar sempre na mesma coisa. E uma das coisas que dá sempre igual é realmente o que está aqui a acontecer na Venezuela. Mas antes, tipo, passar clipes clichê, porque não há assim muito a dizer em relação ao que está a acontecer. O que está a acontecer na Venezuela é... Temos em cima da mesa um socialismo comunista e um socialismo globalista. E sinceramente, qual é a carta que eu vou escolher? Temos um Obama embutido e um ditador irrascivo. E fica na cepa torta e como é costume o povo é que mais sofre. E as soluções em cima da mesa não servem para nada a ninguém. Mas isso sou só eu. É daquelas coisas. Mas está aqui o business plan, até falado pelo próprio Trump, que se estava a dirigir, neste caso, à Líbia. Mas é assim o business plan dos Estados Unidos, sempre foi. Em qualquer continente com uma riqueza e uma pureza de petrolífera tão grande debaixo daquele chão. Aí vemos as forças realmente a mexerem-se. E o Trump, sendo um homem de negócios, obviamente que tem algo a dizer sobre isto, mas já dizia-o há muito tempo. Isto basicamente é o plano a nível político, não admitido na altura certa, que é esta, de como é que se faz a política a nível mundial no que toca ao poder de um império que tanto precisa desse recurso energético. But we have to go in to save these lives. We should do on a humanitarian basis, immediately go into Libya, knock this guy out very quickly, very surgically, very effectively, and save the lives. Humanitário, temos que entrar rápido, é essa a intenção. Yeah, yeah, okay, vamos continuar. After it's all done, we go to the protesters who end up running the country. They're going to like us a lot better than they will if we don't do it. More importantly, we're going to save lives. And we should then say, by the way, from all of your oil, we want reimbursement. We should have said, we'll help you, but we want 50% of your oil. They would have absolutely said, okay, 100%. In fact, they would have said, how about 75%? So, and isn't it sad? We could have had anything we wanted. We could have had 50% of those oil fields. You know, in the old days, when you had a war, it's to the victor belong the spoils. So, we could have had something special. When the so-called rebels came to us, we should have said, fellas, we're going to help you. We want 50% of your oil. They would have said, thank you very much. We have a deal. Write it down. Sign it. We have a deal. We would have been a rich nation again. They have tremendous oil reserves in Libya. Instead, we help, we get nothing. You're very, very foolishly led. Isto é quase como trocar um pelo outro. Não como ele contou, mas pelo menos, ora, aqui está. É exatamente isto o que interessa no fim, ou por trás de... Começa com humanitário, mas acaba a ser... É a motivação. A gente sabe que é a motivação. Mas claro, neste século... As coisas, neste milénio, as coisas lutam-se de outra maneira. Então, pronto, aí vem a versão. Aí vem o Obama da Venezuela. Isto é algo que, pronto, é mais um precedente que o mundo é que decide sobre a soberania de um país. E dá duas soluções ao mundo que até metem nojo, sinceramente. Uma solução que não está a resultar, porque também há muito... Há muito embargo, enfim, é muitos fatores, mas qualquer uma, não. E agora, olha, vamos lá ver cenas do próximo capítulo. O próximo capítulo, pelo menos, vai ser composto de algo que é muito óbvio. O povo vai continuar a sofrer, ou a vender-se, ou seja lá o que for que aconteça, consoante quem continue, seja lá o que for. E o mundo vai usufruir de bastante petróleo que nunca há de continuar a render, em prol da própria população. Isso é a única coisa que a gente sabe, não é? Porque é sempre assim. Vamos lá então continuar a ouvir o que os mídias dizem também neste campo, não é? The United States is continuing to ratchet up pressure on Venezuela in what appears to be part of a coordinated effort to remove the Venezuelan president Nicolas Maduro from office. On Tuesday, Vice President Mike Pence posted a video message online telling Venezuelan opposition leaders and protesters that the U.S. supports their efforts to oust the president. Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump, and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Venezuelan President Maduro responded by saying he would revise diplomatic relations with the United States, saying, quote, never before has a high-level official said that the opposition should overthrow the government. Unquote. Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez also responded to the Pence video. Y como el señor Pence está desempleado, Because Mr. Pence doesn't have a job, now he wants to come and run Venezuela, handing out instructions on what should happen in Venezuela tomorrow, openly calling for a coup d'etat in Venezuela. I will say it like the Venezuelan people would say it to you. Yankee, go home. On Monday, the government of President Maduro said it suppressed a military revolt in the capital, Caracas. Maduro has accused the U.S., along with Canada and 12 Latin American allies, including Brazil, of plotting a coup against his socialist government. Meanwhile, opposition groups are planning to hold major anti-Maduro protests today across Venezuela. É engraçado, para já, a representante do governo da Venezuela a dizer Yankees go home. É giro, porque se o Trump disser amanhã Mexicans go home, ou qualquer país da América Latina que tão desesperadamente tenta sempre entrar nos países que rejeitam à partida, tal como nos acontece na Europa, que nós invadamos os seus territórios, mas temos de estar de portas abertas para eles. É irónica a forma como podem explicitamente falar sobre isso. E também é muito engraçado apontar que a América aqui está armada tipo em ISIS. Eles, é, tipo, está aqui, somos nós que estamos a cortar a cabeça, vejam o vídeo. Está aqui, estamos claramente por trás do que está, destes eventos que estão ali a acontecer. Por isso é que temos ali um mini Obama, a ver se ganha a cena em nosso nome, porque nós já temos este. Isto é lá porque uma pessoa não gosta do Maduro, também não pode defender esta solução que está a ser enfiada pela goela abaixo ao mundo, com a aprovação dos piores, como sempre. Enfim, a Rússia deve ser pelo interesse também do embargo ao petróleo, porque se isto mudar de regime vão ter que pagar uma cota que também devem devido ao embargo, tipo compram mas não pagam, como a América tem feito, que também pôs o governo do Maduro um bocado nesta situação, temos que ser sinceros, mas não quer dizer que ele não fosse, obviamente, como é costume já desde o Chávez, agradar é sempre às elites que existem na Venezuela, que são os intermediários dos próprios recursos, e continuar a governar neste socialismo que só leva à pobreza, que nós tão sabemos bem como. Mas vem aí a solução do vende-se, privatiza-se. É um assunto complicado, mas vamos ver, pelo menos há espiada que nos Estados Unidos eles assumem o seu papel com uma frontalidade espetacular. É mesmo, sim senhora, estamos lá a interferir e é mesmo para ir abaixo e no problem, Pablo Escobar forever e coisas assim, na boa. Hundreds of thousands of Venezuelans protested in the streets today, demanding that President Nicolas Maduro step aside. 35-year-old Juan Guaido, the head of the National Assembly, swore himself in as the new leader of the country. Journalist Virginia Lopez Glass is in Caracas. There were also videos of the National Guard throwing tear gas at protesters and also taking some protesters with them prisoners. Backing the opposition, the Trump administration, which today, along with Canada and more than a dozen other countries, officially recognized Guaido as interim president. At the White House, reporters asked President Trump if he'd take military action to protect the opposition movement. All options were on the table. Venezuela, once a wealthy country with the largest proven oil reserves in the world, is on the verge of economic collapse, with food and medicine in short supply. It has become a haven for terrorists and drug traffickers. More than 3 million Venezuelans have fled into surrounding countries. Scholar Moshe Rendon's family still lives there. We're talking about 300 children expected to die because of lack of food. The average Venezuelan has lost 24 pounds in the last year. Maduro has long blamed the U.S. for his country's problems, even accusing Venezuelan and Colombian immigrants living in Florida for a failed assassination attempt last August. Today, he severed diplomatic ties and ordered U.S. embassy personnel out of the country within 72 hours. The Pentagon and State Department are determining how to protect U.S. diplomats still in Venezuela. Sources tell CBS News that Guaido is now in hiding in Caracas. The next steps are unclear. Maduro still has powerful supporters, including China and Russia, and for now, Jeff, his own military. And the plot thickens. E vamos ouvir mais outra perspectiva, mas engraçado é que isto tudo é realmente... Estamos aqui mais uma vez a assistir uma invasão de um inimigo que já estava abatido. É engraçado que neste mundo geopolítico realmente aquela verdade de quem tem armamento atómico acaba por cair sempre fora do tabuleiro e conseguir manter as suas reservas e negociar ao mais alto nível por trás da cortina, por qualquer poder com algum tipo de recurso com, que não esteja armada nuclearmente, é mesmo assim. Acaba por cair neste nesta armadilha em que o mundo todo se vira contra. É uma concertação total. E a Rússia, a pôr-se a jeito, a continuar a ser o objeto de ódio. Mas isto é... Mas o background, ao fim e ao cabo, é económico, nem sequer é humano. Os humanos são peões. É como o livro do Zbigniew Brzezinski. Isto é os Henry Kissinger desta altura a operar. O povo é simplesmente peão dentro deste domínio das elites que tanto se preocupam nos seus quartéis generais com os postes de amplificação do sinal 5G, porque isso faz-lhes mal à saúde, coitadinhos. Mas aí, enfim. Então vamos só ouvir mais um. Venezuela's president Nicolas Maduro faces the most direct challenge to his nearly 6 years in power. Today, as Nick Schifrin reports, the U.S. and more than a half a dozen other countries recognized Juan Guaido, currently the head of Venezuela's National Assembly, as the country's legitimate president. On a stage in downtown Caracas, in front of a crowd of thousands, 35-year-old Juan Guaido raised his right hand and administered his own oath of office. I swear to formally assume the powers of the national executive as the president in charge of Venezuela. Around the capital and country today, hundreds of thousands, perhaps millions of Venezuelans rallied in support of Guaido and called for a change in government. That is why we are here, to support our National Assembly, the only legitimate power for the 14 million Venezuelans. Nuns demanded freedom, and other protesters demanded President Nicolas Maduro step down. Your time is up, and your cabinet's. Understand this. Venezuela has outgrown you. The Venezuelans have protested before, but this time the usually fractured opposition has a consensus leader. Until recently, Guaido was relatively unknown, but he's crisscrossed the country speaking against Maduro, asking for support from the international community and Venezuela's powerful military. No, estamos pidiendo que... We are not asking you to mount a coup or to shoot. On the contrary, we are asking you not to shoot at us and defend together with us the right of our people to be heard. E pronto, é o socialismo global. E o mais engraçado é que lá está. Quando pomos numa balança, isto obviamente que é um tópico de máxima importância, os nossos lusodescendentes, quer dizer, enfim, um bocado dividido. Mas... pronto, este assunto acontece e está debaixo de olho, e o mundo pronuncia-se imediatamente, porque está ali grande valor de recursos, que aparentemente, mesmo com o carro elétrico, parece que o petróleo continua na linha da frente do interesse económico, porque lá está, o mercado doméstico não é assim uma fatia tão grande em relação ao resto que sustenta a economia mundial na troca de produtos, e a China tanto precisa dele, e a América tanto depende da China, e a Europa... Está aqui o que se passa, porque depois, entretanto, no Sudão... In Sudan, anti-government protests continue, calling for the ouster of President Omar al-Bashir. A protester died Monday after sustaining injuries during clashes with security officers last week. The Committee to Protect Journalists said Tuesday, Sudanese authorities have revoked credentials of international journalists covering the protests, including Al Jazeera. Onde é que está a revolta? O quê? O quê? Então, estão a reivindicar quase praticamente a mesma coisa. Qual será a diferença? A diferença é que já está sob o controle, é dentro do conflito que estes globalistas operam bem, porque podem comprar tudo a preço de saldo. Isto não interessa. O que interessa é que, neste momento, a opinião pública tem que subjugar a Venezuela de qualquer maneira. Devido simplesmente aos recursos, e em nome da humanidade, vamos pisar os humanos que lá vivem, porque isto não passa de uma ilusão. É sempre a mesma coisa. Pronto, olha, é a minha opinião. Eu até às vezes parece que se calhar estou um bocado na posição da Catarina Martins, que também não defende nenhum dos dois. Olha que irónico. Mas eu é pelas minhas razões e ela é pelas razões dela, porque ela está a ver onde é que a balança vai cair no fim para tomar uma posição. Porque ela está... no olho público e tem que praticar algum tipo de consistência, senão torna-se tão óbvio até para alguém com o QI abaixo de 50 que depois lá se perde um voto. Não pode ser assim, mas é irónico. Dou por mim nesta posição. E o mais engraçado é que é mesmo estes players, às vezes que são patrocinados a nível mundial, isto sempre aconteceu, os serviços de inteligência, e até falei no FBI no primeiro segmento, é engraçado como... Isto muitas vezes é encenado. O FBI já patrocinou tantos terroristas a patrociná-los em termos de avançarem com as suas ideias, avançarem com os recursos, criarem o problema, esperar pela reação para ter a sua própria solução, que é maior liberdade e budget. E todos os dias se cria terroristas e bandidos. E os mídias ajudam. E isto é um esquema que já acontece há muito tempo. JFK fez parte, um atentado nas torres antes do 11 de setembro fez parte. E continua a haver esta técnica. Vejam bem, isto é daquelas coisas para justificar o orçamento, para ficares bem nos livros de história enquanto toda a gente continua, e especialmente a CIA, mas aqui o FBI é giro, que também veio ao de cima. Isto é a técnica do costume, é algo que se faz há muito tempo e fica mal escrito nos livros de história mais tarde, e torna-se tão óbvio como o esquema é perpetrado. É muito simples. According to this affidavit, the FBI investigation started with a tip from a community member. The person told police that 21-year-old Hashir Taheb had been radicalized and changed his name. Another example of how important it is to contact law enforcement if you see or hear something suspicious. That tip came nearly a year ago. Okay, essa dica veio há um ano. Para já isto é um grande anúncio para o Discord, mas já lá vamos. Abraços para a Tasca. O que é engraçado é isto obviamente, quando ouvirem até ao fim, isto trata-se de alguém que disse qualquer coisa num FPS, que havia um agente que tentou atraí-lo com ideias mais radicais. Demorou um ano a ser investigado, porque lá está, se o plano já estava em andamento, segundo conta a narrativa, não. O plano foi incentivado pelo próprio agente para fazer de um inocente um criminoso, prendê-lo e mostrar o seu bom trabalho que fazem na luta contra o terrorismo, para continuar a justificar o seu orçamento público, enquanto continua a subsidiar operações negras que ajudam o governo por trás das cortinas. Isto é para o domínio público, mas isto é completamente escandaloso. Isto é como isto é um fishing expedition. Apanharam um peixe no lago de boca aberta porque disse qualquer coisa que de repente deu por si a ser o maior criminoso, quando todo o patrocínio já vinha do agente, que há um ano que estava em cima dele a fomentar exatamente o qual o crime foi acusado e apreendido por, patrocinado pelo agente. É sempre assim, só pode. And culminated today as agents swarmed Taheb's home outside Atlanta. Before this, documents show an FBI informant and undercover employee partnered with Taheb and made him believe they would take part in the attack. His alleged intent was to attack the White House and other targets of opportunity in the Washington, D.C. area. E além dela ter dito que por dois que já estavam infiltrados alinharem com ele singular a fazer o golpe, agora vamos ouvir o tipo de prova que quase que passa por arte naivo, patrocinado obviamente por qualquer evento cultural que o Bloco de Esquerda patrocine, com esquemas, vai ser umas provas, eu vou rebobinar um bocadinho só por causa daquela parte de um ano. Isto é obviamente o cultivar de alguém. O cultivar de alguém. Muito pura e simplesmente para incriminá-lo e mostrar o bom trabalho e justificar estas tendências que nos são enfiadas pela goela abaixo todos os dias, mediaticamente, que lavam o cérebro às novas gerações, para depois, isto é usado como altamente justificado quando é transparentemente e bem analisado incriminar alguém inocente, tirá-lo da grelha como exemplo. And culminated today as agents swarmed Taheb's home outside Atlanta. Before this, documents show an FBI informant and undercover employee partnered with Taheb and made him believe they would take part in the attack. His alleged intent was to attack the White House and other targets of opportunity in the Washington, D.C. area by using explosive devices, including an improvised explosive device, an anti-tank rocket. Documents say Taheb wanted to blow a hole in the White House and take down as many people as possible. He allegedly showed off hand-drawn diagrams of the West Wing. Investigators say Taheb also planned to attack the Washington Monument, the Lincoln Memorial, and a specific synagogue that's not named. Taheb said that jihad was an obligation. He wanted to do as much damage as possible and was ready to die as a martyr. As I mentioned, it was earlier today to have thought he was trading his car for a bunch of weapons. Those were fakes brought in by the FBI. Tehab was arrested after that. And Jim, he is now facing a charge of planning to blow up a federal building. E olhem que no meio da acusação toda, o próprio crime do que está a ser acusado nem sequer é muito grave, porque obviamente que muito do que nós ouvimos aqui foi incriminado. E a narrativa soa bem, era um fundamentalista islâmico, não sei o quê, mas quem é que lhe prometeu os recursos? Quem é que se prometeu aliar? Quem é que decidiu até fazer daquilo um caso que podia não ser nada à partida? Estamos a falar de um puto novo. E quando falam então esta gente da esquerda que tudo depende do teto onde vives e do ambiente que te rodeia e não sei o quê, não sei o que mais, então porquê que fomentaram aquele tipo de ambiente para criar deste indivíduo tipo um terrorista para cair tão bem na narrativa do costume, blá blá blá? Epá, pronto, isto a mim cheira-me tão esturro por causa da própria progressão e do tempo que demorou e de quem se aliou. Por isso, se nós estivéssemos a falar em pessoas em percentagem, 66% foi patrocinado, para 33% alguém que se calhar até estava um bocado calado. Mas vamos ouvir a última parte, só para, pronto, pode ser que seja impressão minha, olha. In the New York town of Greece, police arrested three men and a minor on suspicion of plotting an attack on a local Muslim community. The suspects were said to be in possession of multiple improvised explosive devices and firearms and were charged with criminal possession of a weapon and conspiracy. The suspects were allegedly planning to attack the small community of Islamberg in upstate New York. Police discovered the plot after the unidentified 16-year-old suspect made a comment to a fellow student about a school shooter. The other suspects are 19-year-old Vincent Vetramil and 20-year-old Brian Culinary and 18-year-old Andrew Crissel. Police say the attack was planned on the gaming chat platform called Discord. Isto é mais uma daquelas situações que é do género. O pessoal que seja gamer e estás num chat como o Discord a jogar online um FPS. Uf. Todos os textos têm a ver muitas vezes com o contexto do jogo. Arrebentei com é tão fácil, a conversa é mesmo violenta. Eu já pertenci a um clã com um FPS em Portugal. Quando a gente se reunia em pessoa, nós parecíamos assassinos a ter uma conversa à mesa, porque as pessoas à volta não estavam a perceber. E ele virou a esquina, eu pum um tiro na testa e mandei-lhe uma granada para dentro do quarto, pum, limpei logo quatro, e as pessoas ficavam a olhar à volta. Claro, então, mas estamos a falar de um jogo, pá. É aí que estão a ir buscar as vossas provas, mano. É porque isso é uma mina de ouro. É os comentários sexistas, racistas, xenófobos. É o que vocês quiserem. Ou um FPS online, um jogo. Meu Deus. Epá. Deixemos-nos de merdas. Parem de encontrar tretas. Isto é. Enfim, pronto. Isto assim. Mas isto é o que afeta este tipo de pessoas. Este tipo de pessoas, vamos-lhes chamar os liberais, os marxistas culturais, os politicamente corretos, os limitados na liberdade, sei lá, o que quiserem. Tem aquela... Agora tem esta justificação. Isto é quando a sofisticação de um adulto desce a um nível que eu considero infantil para continuar a ter a sua conversa e justificar com os argumentos mais errados a sua fragilidade psicológica em termos de discussão por ser mais sofisticada aparentemente com estes argumentos para continuar a ter aquela conversa. Well, and not only is it hard to believe, it's hard to accept. I wish that for one moment, right, we can talk about what we see, because people are talking about, well, you know, what is happening right now as a result of what happened in this particular incident is our varying perspectives. And I think that's such a powerful point. Like, forget Donald Trump for a moment and just think about the symbol of that red hat. When I see the Make America Great Again hat now, Chris, I am triggered. I'm so triggered. Andre, I think in a lot of ways our friendship has been compromised by the fact that you continue to support this man. The one thing I will say to you, to be absolutely fair, is more than anybody else that I know on this network, you will regularly take Donald Trump to task. I don't agree with you on this last point, but this Make America Great Again hat is just as maddening and frustrating and triggering for me to look at as a KKK hood. Like, that is the type of hatred that his policies represent. And until we can have common ground and understanding about that, that it's that triggering, we're going to continue to have problems. E pronto, devido àquele objeto, eu não consigo ter uma discussão de forma sofisticada, porque enquanto esse objeto existir, eu atribuí-lhe algo que vem dos meus lados mais negros da minha psique. Eu não quero admitir que sou assim tão racista ao ponto de nem sequer conseguir ter um argumento válido por causa de um objeto que me ultrapassa em termos intelectuais, porque ele existe e é físico. Parece que é isso que estão tipo a dizer. Ok, porreiro. E depois fica tudo culpado, ok? Vamos ouvir. O que é que séries ajudadas com o script do Norman Lear Foundation, como eu já vos mostrei, depois ia incriminar esta gente toda. E acaba por ser sempre esta gente que fica triggered, porque o mal da fita, o bandido, o inimigo social, o que está a impedir o processo e o progresso, é mais o processo, acaba por ser interpretado nas séries como... Aqui está o que o FBI anda a incriminar e a apanhar. Just after 6 p.m. We may not know who this guy is, but we know who he was. A nationalist. A hitman who targets globalism in all its forms. Nababi alert possible targets. Wall Street, media, consulates. Wrestler, Keane, get to New York. There's an assassin in the city and we need to find him. Woo! Há um assassino na rua, é um nacionalista. Meu Deus, ele anda a matar globalistas. Ainda que cena, meu. Quando um gajo mata o globalista, qual é a jurisdição da força de investigação que vai apreender? Hã? Não sei. Epá, andam nacionalista na rua. Epá, a Marvel, please, façam o filme, o Capitão Nacionalista, meu. O homem que põe toda a gente a jurar a pátria e beijar o chão consoante é atingido pelo raio. Quando ele foi atingido, como um dia em 1500, levou com uma bandeira portuguesa em cima, mas não morreu. Ganhou o superpoder do ser o supernacionalista, meu. O Capitão Portugal, qualquer coisa assim. É pá, o nacionalista agora é o mal da fita, man. É que é logo, vamos à caça do gajo. Mas depois, por exemplo, nós podemos ter... Isto agora eu vou passar dois clipes do Supercut, que é um canal no YouTube que faz umas compilações muito supimpas, em que demonstra a hipocrisia. E vamos ouvir, como por exemplo ouvimos no podcast anterior do Sanders, como os democratas se conseguem desculpar quando até se portam ou comportam exatamente como o que acusam os republicanos de ser, especialmente nesta altura do Trump, em que o nacionalista é o terrorista, porque anda a matar globalistas e etc. Então vamos ver aqui a Kirsten Gillibrand a dar as suas bacuradas em termos de justificação de fazer algo igual ao que é acusado de qualquer nacionalista hoje em dia de operar, sendo ela culpada do mesmo crime, mas com, obviamente, estando no clube certo, uma justificação e um pedido de desculpa satisfaz a sede do politicamente correto. If Trump's immigration positions are racist, were they racist when you held some of those positions as well? They certainly weren't empathetic and they were not kind. I was callous to the suffering of families who want to be with their loved ones. I just knew I was wrong. I couldn't have been more wrong. I was wrong to feel that way. I was wrong. I realized that things I had said were wrong. I think it's important to know when you're wrong. That's why I was embarrassed. I hadn't really spent the time to hear those kind of stories, and that was my fault. I was not fighting for other people's kids the same way I was fighting for my own. I recognized I didn't know everything about the whole state, something that I'm embarrassed about and I'm ashamed of. I came from a district that was 98% white. We have immigrants, but not a lot of immigrants. I really regretted that I didn't look beyond my district. I did not think about suffering in other people's lives. I was not caring about others. When you were representing a district in Congress, you had an A+ rating from them. Were they engaged in all of that bad stuff back then? They sure were, and now I have an F rating. Can you understand President Trump's position on immigration since you were there? No, I think his positions are racist. Bom, eu não sei quantos lenços é que enxugaram com as vossas lágrimas deste pedido desculpa de ter a mesma opinião, mas eu simplesmente pedi desculpa por estar no clube certo. Isto é fartar de rir. E não é só isso, nós agora vemos... E vamos acabar por aqui. Vamos fazer este podcast assim leve, para variar um bocadinho, assim uma coisa light. Vemos aqui depois um candidato independente que se está a querer introduzir, e isto é mais um clipe do Cold Cut, em que vemos o pânico dos mídia, porque os mídia estão nos Estados Unidos completamente comparados pelos democratas e nós cá temos os nossos compradores e todo o lado está aqui uma concertação de informação que é idêntica em todo o país que se autoconsidera civilizado, porque já está dentro daquele sistema financeiro que nos dá as algemas que nós sofremos de, os mídias já estão completamente ao papel com o CEO do Starbucks, do Howard Schultz, que pode vir a concorrer como independente, tipo assim um Satanás Lopes como nós temos cá, como advogado da Madonna, já sei. Epá, eu quero que se lixe, eu, cá fragmentem-se à vontade. Mas temos aqui um exemplo de lá está, e para acabar, de como é esta caixa, a televisão, porque até, e lá está, temos aquele dilema de que querem fazer impostos dentro do mecanismo que é a internet como informativo para patrocinar novamente a desinformação que vem sempre através daquela caixa que ainda tem o poder absoluto em relação à opinião pública na maioria do voto, que é o que interessa. A televisão continua a ter a sua grande importância dentro deste contexto opinativo socialmente de desculpar genocídio, crimes, invasões e colonizações voluntariamente. É o poder que ainda tem. É o poder que o globalista ainda manipula o seu escravo a aceitar a sua vontade em nome da liberdade, que é aí é que o jogo está completamente bem feito. E aqui vemos tipo um independente que tem dinheiro, esse é que é o problema, por isso é que soem o alarme e os mídias lançam o ataque a um CEO, que até o café sinceramente não vale um corno, mas lá está, só pela atitude, obviamente que vão ter que usar a ajuda em que vai dividir o voto democrata para dar mais poder ao Trump a uma segunda volta, porque tinha que ser essa a desculpa, porque nunca consideram a realidade que pode vir a tirar 50% de votos às duas partes. Mas pronto, a hipocrisia dos mídia ao rubro como nós nos estamos bem habituados, não é? A lot of Democrats are freaking out. Absolute gift to Donald Trump. Growing controversy swirling around the billionaire visionary behind Starbucks, the man who... He could take away votes that would go to the Democratic nominee. Handing President Trump a second term. Many Democrats fear that could be disastrous. Don't help elect Trump, you egotistical billionaire... Scares me. Yes. Is that your entry into this race will guarantee... Trump another 4 years. Number one, are you still a Democrat? And number two, why are you doing this? Even if it means hurting the Democratic candidate and helping to re-elect Trump. And that's just a awful thing to do. Running as a third party candidate only helps Trump and maybe Putin. Two words for you, just don't. He doesn't get to be king just because he's so rich. No, I don't think he should run. Votes are so precious, as we saw last time. I really do not think that this is the time for us to have an independent in this race. It would provide Donald Trump with his best hope of getting reelected. He doesn't quite grasp the depth of the impact that decision would have. Donald Trump was not all that concerned about the Republican Party. He ran because of hubris. Howard Schultz is suggesting he's going to run. Here's and that the is difference. The same. Uh-oh, Katie. You do realize that millions of people register as independent, and yet they still tilt one way or the other. I'm not for third-party candidates that could hurt the Democratic ticket. It is not the time. 2024 is your year. 2020 is not. What he's doing right now, I do believe, is very dangerous. We cannot allow this to happen. There are billionaires, you need to find new hobbies. Now some Democrats are threatening to boycott Starbucks. Really? Vanity projects that help destroy democracy are disgusting. And he's there for the right reasons, in your view. Without any party infrastructure, any party backing. I have respect for Howard Schultz. If he chooses to get in the race, I hope he gets in the Democratic Party. We'll treat him very fairly. And the last time this happened, it unleashed a tragedy the likes of which the world has never seen. E pronto, e é assim que a humanidade continua a ser tratada geograficamente a nível local, sempre com a mesma tendência, sempre no mesmo compasso, sempre no mesmo ritmo, na mesma cadência, a rumo de algo que não vai ser bom para o futuro da humanidade. Vamos ficar tipo Venezuela, solução A ou solução B, venha ao diabo e escolha, é para aqui que caminhamos. E é para aqui que os mídias promovem, e é assim que as forças de segurança às vezes nos incriminam, e quando é para incriminar algo que é criminoso, obviamente protegem-no, e andamos aqui a par e passo, rebançar abaixo, como se fôssemos uma cambada de lemmings a mandar fora a civilização, o progresso, a história, a inteligência, a língua, tudo. Isto é bastante triste, mas são tantos mecanismos à nossa volta. Este podcast acabou por não ter assim nada muito a ver com a atualidade, apesar de algumas coisas sim, claro, mas também tem a ver com... É isto, é o ciclo, são os sintomas do ciclo. Estamos sempre a levar com estes erros, com estes enganos, com estas técnicas, com... É sempre a mesma treta, é a espionagem, é a corporação, é os militares, é as elites, é o que é bom para ti, o que é bom para mim. A lei é para ti, eu faço a lei, eu estou acima da lei. Megalomaníacos, egocêntricos, sociopatas, psicopatas, com pessoas subjugadas, manipuladas, programadas, absolutamente... uns autónomos. Enfim. Pronto, ficamos aqui, ficamos por aqui, fica assim este podcast, eu depois junto coisas mais atuais e volto, tipo, digamos, ao modelo regular, se bem que este é sempre o modelo, não é? É sempre isto, é assim, são estas técnicas, todos os dias, diariamente, a marcar, pum, pum, pum, pum, pum, onde é que fica a individualidade, onde é que fica o indivíduo, onde é que está a soberania intelectual, porque se não o fazes, para ti não consegues fazer a amizade, orgulho, assim, qualquer coisa. E agora somos turistas. Pronto, tudo bem. Pá, ficamos assim. Tudo bom. Até à próxima. Abraço. Que é uma vida. Sempre.